bagulho é louco. Só moto nervosa, os irmãos se prepara. Essa é a hora. As viaturas passam, mas nem pegou nada. Os gambé cresce o zóio, não posso dar mancada. Nasci em esquadrado, sangue no olho e na alma. Se vier enquadrar, vão levar chuva de bala. Só monstro terrorista, estilo Al-Qaeda. Os Bin Laden quer vingança pelo sangue da quebrada. O treinamento é pesado, estilo Paquistão. Fome, ódio e desilusão. A cena é verdadeira, não é ficção. As balas não é de festim, não é televisão. Vacilou, já era, vai direto pro caixão. Quem plantou sangue um dia vai colher corpo no chão. Há prisioneiros de guerra em cada prisão. Aqui nós assumimos atentado, o alvo é os boy cuzão. Se é certo ou errado, nem vem julgar arrombado. Que nem robô programado, o revide sanguinário. Na agência bancária, vai pro chão, é assalto. Se bancar o herói, vai ter crânio com buraco. Limpamos o cofre, já era. Feito arregaço, não espera tempo ruim, vamos sair voado. Vai chover de polícia, vai ficar embaçado. E pra tranca eu não volto, prefiro vir afinado. Estilo Al-Qaeda, o time tá formado. Só me bomba no bang, eu vejo em cada barraco. Estilo Al-Qaeda, o time tá formado. Só me bomba no bang, eu vejo em cada barraco. 11 de setembro, aqui vira piada. Cotidiano violento, crianças quartejadas. Fazer o que é assim mesmo, é a lei da quebrada. Atravessou a palavra, leva a rajada de bala. Os mano aqui tem instinto, o coração é de ferro. Meu luto pelos irmãos que morreram na guerra. O jogo é duro, eu sei, aqui ninguém amarela. Se é pra morrer pela casa, jamais nós se entrega. Soldados do morro, a base é a favela. Com decoração sangue derramado pela indústria bélica. 7 de abril, Rio de Janeiro, Brasil. Sentiu a dor da revolta, homem invade escola. Resultado, massacre, 12 crianças mortas. O terror se espalha no continente, no mundo. Que nem pandemia, levando vários pro túmulo. Estados Unidos aplaudiu quando o Bin Laden morreu. Só que se enganaram, no gueto ele renasceu. E pro azar do sistema, o monstro cresceu. A classe rica que explora como inimigo escolheu. E vai mostrar seu talento, mas não é nos gramados. No estilo Van Gogh, tingindo sangue o asfalto. Enquanto isso em Brasília, ganância pelos cifrões. Político, safado, são mais de 100 ladrões. Avião sequestrado, sonho realizado. A profecia se cumpre, é o juízo final. Quando os loucos explodir, o Planalto Central. Estilo Al-Qaeda, o time tá formado. Só me bomba no bang, eu vejo em cada barraco. Estilo Al-Qaeda, o time tá formado. Só me bomba no bang, eu vejo em cada barraco. Aqui a voz gangsta que ecoa pro mundo. Fortaleza, Ásia, fazendo barulho. Tirando o sonho de muitos, de cérebro imundo. Explodindo a bomba sonora a cada segundo. Sentado na esquina do meu parque Potira, rimando, compondo com a mente de um assassino. Com a caneta na mão, engatilhando o raciocínio. Aqui na Jurema é o derramamento de sangue. O desespero e a agonia se observa de longe. A população já está acostumada com isto. Orações a Deus, beija o crucifixo. Jovens morrendo diariamente por um desperdício. Seja na Jurema, Araturi, Planalto PC ou no Bom Jardim, a bala come todo dia nas periferias. Caminhando pelas ruas do Potira, vale da escuridão. Os PMs com a arma na mão causam a destruição. Invade nossas casas, senhoras bate na cara de trabalhador, violência rotineira. Momentos de horror, de quadra em quadra, viaturas paradas. Documento no bolso pra não levar porrada. Esses bicos querem me atrasar, mas eu tô de cima. A atitude proceder, completam minhas rimas. Victor é meu nome, de Smith, a rua que me apelidou. Caminhando na estrada da dor, vou seguindo a minha jornada. No estilo Al-Qaeda, o terror da playboyzada.